no 995, reduzo para 210, correção 2209. 220, reduzindo o gol, 995. 995, informo que é o número 2, está seguindo o tráfego da companhia, 8 milhas à frente. A 8 milhas, já informação, reduzindo o gol, 995. Gol 1804, desça para 2.000 pés, 1013 permanece o ajuste. Livre LS X-Ray, reforça na final. 2013, reforça LS, Salvador approach, control, good morning, go 1607, have information, go. 1607, good morning, squawk again. Cleared, bomb arrival, descent 4000 feet, altimeter area 1013. Clear, bomb arrival, descent 4000 feet, altimeter set, standard, go 1607. 201. Autorizado, tá 3201, chame táxi. Vamos lá, táxi. 995, reduz agora para 1 no 709, desça para 3.000 pés, 1.013 o ajuste. Reduzido 1709, descendo para 3.013, o voo 995. Salvador, bom dia, o voo 897, descendo da Gol. Bom dia, 897, identifique. Chegada Bonf, desça ao 050. Bonf é o 050, 897. Tá livre das restrições até o 050 para o 897? Livre, 1897. Bom, que é o número 5 na aproximação. Sinal da 10, voo 804, fica mais. Voo 804, torre no noite, somente, bom dia. Muito bem, bom dia. Sou em Salvador, bom dia, voo 804, sinal da 10. Bom dia, voo 804, avistado o tráfego, o ajuste é padrão, livre o pouso na 10, vento é calmo. Vento é calmo, livre o pouso baixado para baixo. Salvador 3201, 914, 3 horas, Campinas. Gente, o 3201 da Santa, táxi autorizado pelo pátio Índia até o ponto de espera da 10. O ajuste é 1013. Já Índia, 1013. Voo 715, desça para 2.000 pés, 1013, livre LS, informe nacional baixado travado. 2013, Livre LF, Comaná, na final, Gol 715. Estabiliza DS Composito, Gol 995. Uno 995, chame Torre, no 9, decimal 6, bom dia. 18-61, bom dia, Gol 995. Torre Salvador, Gol 995. Uno 995, bom dia. O número 2 para o pouso, segue um banho da companhia. O ajuste é padrão. Uno 995. Síndico, o número 2 está embaixo travado na escuta, Gol 995. Uno 804 no solo aos 41, libere a direita, mantenha minha escuta, táxi pela Alfa e chame antes da Juliette. Escuta, Alfa anda com mais Juliette, 804. Uno 995, livre pouso na 10, venta norte com 0 nó. Livre pouso na 10, Gol 995. Gol no 7-5, chame Torre, no 9, decimal 6, bom dia. 18-6, bom dia. Gol no 607, desça para 2.000 pés, 1.013, permanece o ajuste. Livre LF, X-Ray, forma na final. Descendo para 2.000 pés, 1.013, vai cortar na final, Gol no 607. Bom dia, Gol no 7-5 no ILS. Gol no 7-5, bom dia, guarde pista livre. Temos um Airbus data ingressando para a colagem, ajuste a 1.013. 1.013, guardando pista livre no 7-5. Uno 995 no solo aos 44, libere a direita, mantenha a minha escuta, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chame antes da Juliette, Uno 804, autorizado ingresso no pátio principal, gate 01. 01, 804. Botão 3201, vento variável 02 nós, livre da colagem da 10. Iniciando a decolagem da 3201. do Gol 1995, autorizado o táxi pela Juliette. O gate é o 08. Dona 995, copiou? Negativo, 995. Ok, prossiga o táxi em frente e ao aproximar da Juliette está autorizado o ingresso no pátio principal. O gate é o 08. Alfa, isso, o gate é para o 08, 1-9-9. Bono 715, livre pouso na 10, vento é variável 029. Gente, livre pouso, pista 101715. Torre Salvador, o TAC 3271, bom dia. O TAC 3201, decolado aos 45, controle 129.8. 298, obrigado, bom dia. O TAN 3171, aguarde só um instante para a cópia, Guarulhos 340. Aguardando 3171. Web 5808 com a Golf, autorização Brasília. Web 5808, aguarde só um instante a cópia, o número 2. E aí, aguardo na escuta. Correu, TAN 3201. Consegue, TAN 3201? Não consegui contato com o controle. Ok, tente uma nova chamada em 120.8. Eu vou coordenar uma frequência alternada para o senhor. Tem 1208, então. Controle Salvador, TAN 3201. Salvador, o TAN 3201. 3201, no contato radar, submarinha 360, saída da EL. 360, pode voar da EL? Negativo, pode voar Leda. Alfa, Juliette, gate 2, 1-0, 1-7-1-5. Do 1607, chame Torre Salvador, 98, decimal meia, bom dia. 1607. Bom dia, 1607, avistado o tráfego, está livre o pouso da 10. O vento é variável 02 nós, ajuste em 13. TAN 3171 para a cópia. Livre. TAN 3171 na escuta para a cópia. Na escuta, 3171. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 340 via Tesolu 44 até Púbito e após DCT Guarulhos. Decolagem da 10 com curva à direita, subida da EL após da EL Leda, após Leda DCT Eudes, para interceptar EL Tesolu 44. O controle 120, decimal 8, adicione 5125. Pesado 340 Guarulhos e Pesolu 44, até Púbito, após Púbito Guarulhos. Decola pistão 0, saída da EL Leda, após Leda voa eu, para interceptar a via 120.8 ao controle, transponde 5125, TAN 3171. Correio, TAN 3171, chame e pronto, traga o chefe no ar. Chamar. Torre, o TAN 3171. Prossiga, TAN 3171. É só confirmando, o nosso plano foi apresentado via Pendulu 21 com fins direto TRIG. Poderia confirmar? Afirmativo. Eu vou confirmar aqui com o centro. Aguarde a reautorização, então. Ok. Torre Salvador, Rogério, voo no 897, 2 milhas do externo, baixo para baixo. Voo no 897, ciente. É o número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Manda. Um 71 na torre. Prossiga. É, confirmando a rua até a que o senhor possuía mesmo. É o Pesolo 21 e após VH Trive e após Trive conforme o plano. Decolagem down no zero, curva à direita, subir da Arbor e após Arbor eleva para interceptar o Pesolo 21. Confirmando via Upper Zulu 21 para Guarulhos, decola a curva direita, pistão no zero, saída Arbora por Arbora Elefa, 3171. Correto, 3171, chame pronto para puxar e acionar. Camará. O T3201 no pode para Bridge? Então, 3201, chame Recife, 1251 e efetue a solicitação. 1251, obrigado, bom dia. Sola 51, libere a direita, agilizando as manobras, mantém em escuta, táxi pela Alfa. Quem está livrando a direita, agilizando, táxi via Alfa, na linha 07. O 897 autorizado, pouso, então no zero, vento é variável, 2 nós. Livre pouso, pistão no zero, voo no 82, voo no 897. Web 5808, para cópia. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, 360 nível, via Pesolu 17, decola da 1 no zero, curva à direita, subida é Arbor, e após Arbor DCT, Elefa. Controle 120.8, acione 5135. Autorizado Brasília 360 via Pesolu 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor. Arbor DCT Elefa. 1208 é o controle de saída e 5135 transponder para o Web 5808 no portão de 95. Correto, cotejamento, chame pronto, Web 5808. 7508. O gol no 607, autorizado, táxi em frente, via Juliette, o gate é o 9. Via Juliette, o gate 9, gol no 897 no solo 54, táxi pela Alfa, Juliette, o gate é o 4. Alfa, Juliette, gate 4, 897. Unidade Delta 3517, vai liberar o descenso para 160, descenso da informação. 3517, Salvador, desça para 8000, ajuste 10, 13, chegada bom. 8000, 1013, chegada bom, descenso 3517. 330, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, acione 5140. Autorizada da Caju, nível 330, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, chama, Ana Caju. 120 decimal 8, controle 5140, transponder o TAM 3890. Correto, TAM 3890, chame pronto na remota. Chamará o TAM 3890.